날 위해서라면 날 슬퍼도기 부착할 수가 있어서 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있어서 사랑이 사랑만이 너무 완벽하게 내 모든 여정들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈 속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 I'm so sick of this Olá, sejam muito bem-vindos à última emissão da Mosca deste ano. Eu estou com alguns problemas e acho que a minha voz só vai passar pelo lado direito. Eu peço desculpa por isto, mas eu não sei de todo o que é que se está a passar. Bom, sejam bem-vindos a esta emissão. Não sei ao certo o que é que vai acontecer. Relembro que temos a antena aberta para os nossos ouvintes, quem quiser participar e deixar a sua mensagem, está convidado e é incitado a que o faça. E hoje temos muita coisa para ouvir, talvez façamos um final com mais música clássica, que foi uma das companhias desta semana. Mas até lá estamos a desbravar caminho por música 2018. Eu acho que faz hoje exatamente um ano desde que Conan Osiris lançou o seu Adoro Bolos, que foi provavelmente o primeiro grande acontecimento do ano musical 2018, embora tenha saído no final de 2017. E, bom, o tempo passa. Vamos seguir agora com Internationally, de Bad Gyal, em colaboração com Jam City e Double Dutch, da sua mixtape Worldwide Angel, quando ouvimos no início os BTS, que julgo serem um grupo de K-pop coreano, acho que são coreanos, e que lançaram o disco Love Yourself. Esta faixa que ouvimos tinha o nome de Fake Love. Bom, vamos falar mais sobre isto e ficamos agora com Bad Gyal, vamos ouvir Internationally. E mais uma vez, desculpem pelos problemas técnicos, mas eu não faço mesmo a mínima ideia do que é que se está a passar. Bom, até já. Ficamos com a música de Bad Gyal, isto hoje está miserável. O disco tem o nome de, a mixtape aliás, tem o nome de Worldwide Angel. E, bom, eu acho que fiz aqui alguma coisa, não sei ao certo o que é que se passou. Agora parece estar relativamente controlado. Um dos meus grandes arrependimentos deste 2018 foi ter perdido o seu concerto no Teatro Circo, na altura programado. Naquela sequência de concertos de verão, que dá um nome de máquina de gelados, e Bad Gyal foi à sala principal do Teatro Circo fazer um espetáculo com muita dança. E dentro deste registro, que não é exatamente o. Não quero dizer o mais sofisticado, porque sou um pouco pedante, mas. Enfim. E, é um dos meus grandes arrependimentos. Vamos seguir agora com uma artista que lançou também trabalho deste ano, e assim vamos terminar esta tríade de coisas de 2018, embora tenhamos mais coisas novas mais para o final da emissão. Tem o nome de Shy Girl e é também uma proposta dentro da eletrónica, mas se calhar a pisar terrenos diferentes. A ideia desta emissão não era necessariamente fazer uma retrospectiva deste ano, acho que isso não vai acontecer de todo, mas talvez possamos refletir todos um bocadinho sobre isso. Não sei. Vamos chegar com Shy Girl, o trabalho tem o nome de Cruel Practice, e a faixa em particular que vos trago tem apenas o nome de O. Bom, e depois disto vamos definitivamente para outros sítios, e vamos ouvir os Orchestral Maneuvers in the Dark, com um disco que remonta a 1981, espero não estar enganado, e que tem o nome de 83, aliás, e que tem o nome de Architecture and Morality, e vamos ficar com uma das faixas mais, enfim, mais especiais deste trabalho. Chama-se Joan of Arc, Maid of Orleans, sendo que este disco tem duas faixas com o nome de Joan of Arc. Thank you. Daqui vamos para outro sítio. Na passada semana, bolas, na passada semana ouvimos a música de... Bem, está mesmo terrível, eu peço imensa desculpa, mas eu, na verdade, eu sinto que foi algo que eu fiz antes de começar a emissão. Pode ter sido isso, em que houve uma espécie de um estouro aqui no estúdio. Bom, perdão. Vamos seguir com a Silvia Pérez Cruz, e esta artista vem a propósito de alguém que ouvimos na emissão anterior, e falo de Niño de Elche, que ouvimos já no final da emissão, um músico espanhol que colaborou no disco em algumas partes com Raúl Refre, que é um nome de referência na nova música espanhola. Bom, eu vou evitar falar muito, porque isto está a ser péssimo, mas vamos ouvir a música de Silvia Pérez Cruz, vamos ouvir duas, sendo que na segunda há de facto essa colaboração com Raúl Refre. Até já. Eu fiz uma giga-joga e acho que isto ficou algo resolvido, pelo menos momentaneamente, até voltar a falhar. Peço desculpa, mais uma vez. Ficamos com a música de Silvia Pérez Cruz, que, como tentava dizer há pouco, é uma artista espanhola que colaborou com Raúl Refre, e aqui assina Raúl Fernández Miró, e ele tem sido uma figura de especial preeminência na música espanhola, em parte de alguma da música espanhola. Esteve presente também no novo disco de Rosalía, e também, como disse, no de Niño de Elche, que ouvimos na semana passada, um titânico trabalho de dois discos. Vamos ficar agora com uma última canção dela e depois vamos continuar a explorar a voz. Mas esta é uma música especialmente bonita, e que eu julgo que nunca aqui passou, tirando numa das emissões da SAP, portanto, enfim, para que todos a possam ouvir. Pequeno Vale se Venés, a versão acústica de Silvia Pérez Cruz, Raul Fernandes Miró. O disco chama-se Granada. E já agora, o Architecture and Morality era mesmo de 1981 e eu não devia confiar no meu computador. Secadas, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas, ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals. Este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals, este vals de sí. Disfraz que tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar, quiero amor mío dejar. Violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay É um belíssimo trabalho da autoria de Silvia Pérez Cruz, em colaboração com Raul Fernandes Miró, que agora assina Raul Refre. E o segundo, a primeira também, mas neste argumento tem muito mais importância. O segundo é um dos nomes que mais tem estado ativo na música espanhola nos últimos tempos e também a fazer e a participar em trabalhos de muita, muita qualidade. Segui-lo-emos nos próximos tempos. E agora vamos passar para Nova York para ouvir a música de Sara Serpa. E o disco chama-se Close Up. É uma referência ao Close Up de Kiarostami, o cineasta cujo filme, este mesmo Close Up, já passou nas nossas sessões de cinema na Universidade do Minho. E vamos ouvir Listening, que é uma coisa que temos feito nos últimos 30 minutos. Espero que estejam a gostar, eu volto já de seguida. E se só chegaram agora, o que é improvável, sejam bem-vindos à última emissão da Mosca deste ano, para o ano a mais. Ficamos com esta Listening e vamos continuar neste mesmo disco. A Sara Serpa é, na verdade, uma artista portuguesa que está a viver em Nova York. E a propósito disso, temos esta Pássaros, que pede emprestado parte de um poema de Rui Belo. Com ela ficamos. os pássaros nascem na ponta das árvores, as árvores que vejo em vez de frutos dão pássaros, os pássaros nascem. Trabalho mágico da autoria de Sara Serpa, que está radicada nos Estados Unidos há já vários anos e mais recentemente sediada em Nova York. E depois disto, bom, fazer o quê? Depois eu tinha para este final de emissão alinhados alguns minutos de música japonesa. E se calhar é com isso que vamos ficar. Portanto, esta semana tive muitas horas de estudo. E com horas de estudo vai sempre bem a música ambiente. Primeiro preconizada por Brian Eno, como uma música que poderia perfeitamente não ser ouvida com muita atenção. E vamos fazer precisamente o contrário, porque temos aqui dois trabalhos de Hiroshi Yoshimura. Acho que não me enganei no nome, porque aqui aparece-me em caracteres japoneses e não faço a mínima ideia. E ele tem dois discos, o primeiro chama-se Music for Nine Postcards, e se calhar ficamos com esse, que já aqui passou na mosca, tenho a certeza absoluta, mas vamos recuperar. E esta canção tem o nome de Soto wa Ame, e depois à frente aparece Rain Out of the Window, que não sei se será a sua tradução literal. Bom, ficamos com Music for Nine Postcards, e este é um disco de 84. penso eu. É um trabalho belíssimo da autoria de Hiroshi Yoshimura e, na verdade, o termo ambient será porventura um abuso de notação, porque a ideia do artista originalmente não foi que ela servisse apenas como uma função decorativa. Há uma vontade de que a música interaja com a arquitetura do espaço. Tanto é que outros discos seus, nomeadamente um que também aqui eu tenho, de nome Soundscape One Surround, do 86, foi um disco lançado especificamente para ser vendido juntamente com casas já feitas, cuja arquitetura já estava feita. E, enfim, foi uma altura de algum fulgor económico no Japão. Enfim, a ideia por si só é curiosa, esta forma de a música habitar a arquitetura. Mas não acho que Yoshimura tenha uma execução particularmente interessante nesse sentido, extrapolá-lo além da bonita música que faz. Como teria, por exemplo, um músico que vi no Legacy e que felizmente vou vê-lo outra vez, vai passar em Braga, no Generation, Eli Kessler, que por aqui também já passou, que esse incorpora de facto a arquitetura dentro da sua música, através do som que consegue captar dos espaços que frequenta. Bom, depois desta adenda vamos voltar à música de Hiroshi Yoshimura, e agora com o disco Green, um trabalho posterior, e com a faixa título, tem o mesmo nome, chama-se Green. Até já. Thank you. É um artista com uma carreira muito interessante e que vai agora obrigatoriamente ser redescoberto, dado que a Light in the Attic está a reeditar o primeiro disco que ouvimos hoje, Music for Nine Postcards. E, bom, é uma ótima companhia para noites de estudo. Quanto a planos para o fim de ano, a Rádio Lisboa vai ter a sua emissão de fim de ano. E nós voltamos na próxima sexta-feira, não sei em que condições, para começar o ano da melhor forma. Depois disto, temos ainda mais algumas propostas. A primeira é esta, Through the Night Softly, de Jim O'Rourke, o disco Eureka. E... então, é um fantástico disco de um fantástico artista. E vamos ouvi-lo num registro mais melancólico que depois se revela uma portentosa apoteose. Sim, sim. Thank you. breve passagem pela música de Jim O'Rourke. Ficamos com Through the Night Softly, que é precisamente o que está a acontecer. E vamos avançar para a última faixa de hoje, da última emissão deste ano. Espero que tenham gostado deste 2018. Foi o 5º ano de emissões da Mosca e depois disto é difícil saber o que mais se pode fazer. Mas relembro que temos organizado as sessões de cinema na Universidade de Minho, em Braga, que vão começar o mais tardar em fevereiro. Temos também o blog em ocuprófago.wordpress.com e ainda o Patreon em patreon.com/amosca. Espero que tenham tido um bom ano. Foi ótimo fazer-vos companhia nestas madrugadas de sexta-feira, estas noites de sexta para sábado, e conto com vocês para o ano. Muito obrigado uma vez mais e até uma próxima. Vamos despedir-nos ao som de Call on Jesus, da autoria de Otis G. Johnson, 1978. Fiquem bem, tenham uma ótima entrada, não bebam muito, o álcool faz mal. E até uma próxima. Até já. Há ouvintes que manifestam que o álcool não faz mal e que faz bem à alma. Sim, mas eu falo do fígado. Calling in the morning.